Firmeza. É meu diário de viagem. O lugar que eu passei foi esses aqui. Rangel, Viana, Golfo, Cacenga, Pois, Massal, Samizanga, Alemba, Pois. Rangel, Viana, Golfo, Cacenga, Pois, Massal, Samizanga, Alemba, Pois. One love, amor por seis. Djavan me disse uma vez que a terra cantaria ao tocar meus pés. Tanta alegria faz brilhar minha tez. Que arte é fazer parte, não ser dono. Nobreza mora em nós, não no trono. Logo somos reis e rainhas. Somos, mesmo entre leis mesquinhas, vamos. Gente, só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país. Esquece o que o livro diz, ele mente. Ligue a pele preta a um riso contente. Eu respeito sua fé, sua cruz, mas temos 256 odus, todos feitos de sombra e luz. É, sensíveis como a luz das velas, entendeu? Tá na cintura das minas de Cabo Verde e nos olhares do povo em Luanda. Nem sonho eu ia saber que cada lugar que eu pisasse daria um samba. Uma realidade que mói, junta com uma saudade que é mansinha, mas dói. Tanta desigualdade, as favelas, os boy atrás de um salário, uma parte super-herói. Sabe, louco, tantos Orfeus trancados nos contratos de quem criou o pecado. Dorme igual flor num gramado e um vira-lata magrinho de aliado. Brusco, fica o cantar de pneus. Dizem que o diabo veio nos barcos dos europeus. Desde então, o povo esqueceu que entre os meus, todo mundo era Deus. Morou? Vai! Deixa cair, ó. Desde então, eu trago todo aquele povo, toda aquela terra dentro do meu coração. Lembrando de onde eu nasci, onde eu cresci, por onde eu passei, onde eu vivi. Que é mó satisfação poder estar por aqui. Rangel, Viana, Golfo também, Marçal, Samizanga, todas as quebradas que eu passei. Rangel, Viana, Golfo, Cacenga, Pois, Marçal, Samizanga, Kalemba, Dois. Salve meu parceiro Carlos, Marçal, sabedoria, Samizanga, sabedoria angolana, Rangel, intelectualidade, Viana, beleza e força, certo? Marçal, trouxe de cada um dos municípios de referência. Chame, vai. Firmeza. Sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa. A história é mais ou menos assim. Ó, ó. Legal.